Salve Chico Marola. Yeah. Vem, vem. Vivo sobre o mesmo sol que esquenta o couro dos calangos. Piso no mesmo chão que brota a cor dos ipês. Eu surfo nessa onda em que surfo cassiano. Fundo da vida adulta na pureza do erê. E nada abalará, sabe agradecer. E nada vai parar, e paro um pouco pra ler. Por isso eu não paro na busca de livro, conversa e cultura. De bicho, poesia e arte na rua. Olha menino, cuidado, se liga, vigia, se benza, se cuida. O mar não tem cabelo não. Não tem onde se segurar. Vou levar caldo, vai na intuição. Se não tiver lata, eu vou no xadrez. Se não tiver vento, eu sopro a embarcação. E ai de quem disser que não. Não preciso de alvará. O universo é minha jurisdição. Sujão. Abandonando modos, com a peita do remorso contra dogmas e fé. É o rap. Então pisa leve, moleque. Que se eu tivesse tranquila, a escrita seria breve. O instinto que estiga é o que estiga a canela. E o mar que era fogo prende o bar que é só pra vela. E quieta a ventania que entorpece minha janela. Pra sorte do dito cujo eu me cubro de sequela. Cheio de história velha, algumas não tão belas quanto a perca de memória. E o que resta é sensação. Tá como Deus concebe a Jorge, a força do dragão vai dar bom. Já deu bom, dia quem se ama. Bom dia, Vietnã. O de melhor até pro íntimo inimigo. Castigo meu pecado com a santa ignorância. Capricho e faço chama onde o fogo tem sentido. Ai, Chico me dizia que o mar não tem cabelo. É, o mar não tem cabelo não. Me dizia um certo dia que a maresia ia, vinha, trazia magia. Marola me dizia que o mar não tem cabelo. É, o mar não tem cabelo não. Me dizia um certo dia que a maresia ia, vinha, trazia. Ia, vinha, trazia magia. Marola me dizia, Marola, Marola me dizia. Ia, vinha, que o mar não tem cabelo. O mar não tem cabelo não. O mar não tem cabelo. Ia, vinha, trazia magia. Ia, trazia. Marola me dizia que o mar não tem cabelo. O mar não tem cabelo não.